Então nós vamos ter várias ferramentas para o tratamento. Nós vamos até que horas? 9:30. Talvez dê tempo da gente falar da nossa experiência também no problema da obsessão espiritual. Eu tive depressão desde criança. Me tornei espírita. Só fazia ler. Não frequentava a casa espírita. Jamais tinha me submetido a um tratamento espiritual. Que, aliás, nós vamos iniciar na Federação Espírita do Distrito Federal daqui a um mês. Vamos estar formando trabalhadores. Quem desejar implantar em sua casa poderá fazer o treinamento. Há um roteiro de estudo do Evangelho, toda uma orientação, integrando o estudo do Evangelho com os passes, com o estudo sistematizado, com o trabalho voluntário mais adiante e com o trabalho mediúnico, dando suporte aos assistidos no tratamento espiritual. E um belo dia, já não mais suportando, porque eu já ouvira tanto falar da importância da caridade, do amor, do trabalho no bem, e como jamais tinha feito qualquer coisa, fui até a Federação Espírita do Estado do Ceará e, conversando com o irmão Bem-vindo Melo, hoje no Mundo Maior, lhe disse: irmão Bem-vindo, eu quero ajudar. Eu não sei fazer nada, mas eu sou formado em Direito e, se você quiser um assessor jurídico, nós poderemos ajudar. É a área mais carente das casas espíritas, meus amigos. As casas que têm trabalho social, sobretudo, têm uma grande carência, algumas até perdem o título de utilidade pública, o CNAS, por falta de uma orientação jurídica. Pessoas carentes que poderiam estar sendo orientadas por nós. E nós iniciamos esse trabalho na federação. E um belo dia, eu vi o seu vice-presidente, Antônio Alfredo Monteiro, me encontrando na livraria, diz: Nazareno, você está bem? Estou, seu Monteiro, estou trabalhando, estou feliz. Mas eu confesso ao senhor que eu sofro de uma depressão muito grave. Há 3-4 dias por mês, em média, em que eu não consigo levantar da cama pela manhã. A vida fica em preto e branco. Não tem graça. Só quero ficar no escuro deitado. Sequer consigo dormir porque eu sofro de muita insônia. E ele diz: Nazareno, você já fez o TE? O que é o TE? O tratamento espiritual, o atendimento espiritual? É o estudo do Evangelho em grupos, com água fluidificada, passes. E naqueles casos mais graves, nós encaminhamos para a reunião mediúnica, onde atendemos os espíritos que podem estar ligados àquela pessoa. Eu disse: não, seu Monteiro, eu nunca fiz. Pois comece. E alguns dias depois, ele me disse: Nazareno, eu fui o doutrinador da sua sessão mediúnica. E como ele já sabia que eu já tinha alguns conhecimentos sobre o Espiritismo, não me falou em detalhes todas as baianadas que nós aprontamos, as nossas candangadas ou cearadas, mas me revelou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse: Nazareno, os Espíritos nos disseram que você não está orando com suficiente fé e determinação durante a noite. E eu disse: é verdade, seu Monteiro. Normalmente eu adormeço lendo e não faço a prece como deveria fazê-lo. E ele me disse: olha, o seu principal problema era uma jovem, uma moça que foi sua amante na encarnação passada. Você era casado. E magoou muito essa moça que desencarnou com muita raiva, com ódio muito grande de você. Depois nós fomos descobrir que se tratava ainda de um amor não correspondido, de um sofrimento que eu causei muito grande àquela jovem e que ela por isso tinha tanta mágoa. Normalmente, na sessão mediúnica de desobsessão, quando vemos o espírito com muita raiva, normalmente ainda está apaixonado pela pessoa. Maridos traídos, esposas rejeitadas, abandonadas, não são raros nas desobsessões. Escravos da época da escravidão no Brasil, sócios que vilipendiamos, irmãos a quem tomamos a herança, sócios, pessoas a quem prejudicamos, não são seres de outro planeta, monstros, demônios, não, são pessoas como nós, a quem devemos uma reparação. Então ele me disse: olhe, ela lhe pega durante a noite, durante o sono físico, e lhe leva para regiões eróticas no mundo espiritual, onde vocês passam a noite tendo relações sexuais, e ela vampiriza, suga as suas energias vitais. E por isso você acorda completamente desenergizado. Eu achei aquela informação